coração da Maria. Passado um ano e três meses regressou. Era tão lindo o carro que conduzia. Passado um ano e três meses regressou. Era tão lindo o carro que conduzia. Caminho acima toda a gente apitava, como um samba dizia ela em francês. Tanta riqueza o povo se admirava, tão pouco tempo como é que ela fez. Tanta riqueza o povo se admirava, tão pouco tempo como é que ela fez. Tirou a mão da frente, tirou a mão de trás. Vira catrapumba, é assim que se faz. Tirou a mão de trás, tirou a mão da frente. Vira catrapumba, é assim minha gente. Já vão 2 anos e meio que ela deixara a sua terra com vontade de vencer. Um palacete tão bonito ela comprara, perguntou o povo como é que pode ser. Um palacete bonito ela comprara, perguntou o povo como é que pode ser. Quando ela sai e não gosta de andar a pé, leva o caniche, cãozinho de companhia. O lindo carro deixa em frente do café. A gente diz como é que fez a Maria. O lindo carro deixa em frente do café. A gente diz como é que fez a Maria. Tirou a mão da frente, tirou a mão de trás. Vira catrapumba, é assim que se faz. Tirou a mão de trás, tirou a mão da frente. Vira catrapumba, é assim minha gente. Outro ano lá vem a Mariazinha. Da sua terra ela tem tanta saudade. Mas desta vez Maria não vem sozinha. Veio com ela um sujeito já de idade. Mas desta vez Maria não vem sozinha. Veio com ela um sujeito já de idade. Para o palacete levou a família inteira. E para sempre a sua aldeia voltou. Quando partiu a Maria era solteira, agora com um velho rico casou. Quando partiu a Maria era solteira, agora com um velho rico casou. Tirou a mão da frente, tirou a mão de trás. Vira catrapumba, é assim que se faz. Tirou a mão de trás, tirou a mão da frente. Vira catrapumba, é assim minha gente. Tirou a mão da frente, tirou a mão de trás. Vira catrapumba, é assim que se faz. Tirou a mão de trás, tirou a mão da frente. Vira catrapumba, é assim minha gente. Ai Maria. Este é o seu Canal 2 da Antena. Chega o verão e lá vou eu de férias para descansar. Quero arranjar energias, aproveitar bem os dias, pois a vida é para gozar. Chego à praia pela manhã, bem cedinho, pois então. E quando o sol já aquece, ao vê-las em topless, sobra-me logo a tensão. E elas descascadas, quando chega o verão, sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. Loiras e morenas, mesmo ali à mão, sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. Ao vê-las assim, não aguento não. Sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. E elas descascadas, quando chega o verão, sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. Loiras e morenas, mesmo ali à mão. Sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. Ao vê-las assim, não aguento não. Sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. Chego à praia para tardinha, a noite foi para curtir. O arraial está montado, garotas por todo lado. Sinto a tensão a subir.

Vamos.